Essa é pra você descongelar. Saia da frieza, minha filha. Vinha se esquentar com o tchan do Brasil. Bata, rebata, pisa que bata. Congela, descongela. Descongela.